ó Israel, a voz do Senhor. Os estatutos que trazem amor. No monte ardente ele falou. Um pacto eterno a vida nos deu. Guardaremos teus mandamentos com corações cheios de teus sentimentos. Do Egito ele nos libertou, com mão forte a vida ele mudará. Não haverá deuses, somente a ti, Senhor, vamos adorar. Senhor, teu nome é santo, em ti encontramos o nosso canto. Guardaremos teus mandamentos cheios de teus sentimentos. Ó Senhor, dá-nos um coração que te tema e guarde a tua direção. Que nossos dias se prolonguem na luz, na terra que prometeu, só a ti nos conduz. Senhor, teu nome é santo, em ti encontramos o nosso canto. Guardaremos teus mandamentos com corações cheios de teus sentimentos. Honra teu pai e a tua mãe. A vida floresce e o bem vem também. Não matarás, não furtarás. Teus mandamentos, Senhor, vamos guardar. Senhor, encontramos o nosso canto. Guardaremos teus mandamentos com corações cheios de teus sentimentos. Andaremos no caminho que ordenaste, para que vivamos e juntos sejamos. Cada passo, aliança firme. Na tua presença encontramos o lar. Senhor, teu nome é santo, em ti encontramos o nosso canto. Guardaremos teus mandamentos cheios de teus sentimentos.